Caminhada difícil, só me deixa mais forte. Se lá na frente constar, não vão dizer que foi sorte. Firme na luta, água mole, pedra dura. Eu tenho meus motivos e a rua como testemunha. Minha vitória é minha culpa e nada mais me assusta. Gente que critica sem saber porra nenhuma. Gente que de repente nem te conhece, não entende o que o coração segue e não percebe que dentro do peito mora um guerreiro que quer ganhar o mundo, é só questão de tempo. Tudo que eu tenho é vontade, muita coragem, dificuldade é de praxe. Não me abate, já tive medo, é verdade. Nunca se sabe o que reserva o combate. Então prepare-se. Quem tem um objetivo encontra sempre uma luta. Quem não quer fazer nada arruma sempre uma desculpa. Aí cê vem falar pra mim desistir nessa altura. Cê vai ver que eu tô mais forte que nunca. Se a porta não abriu, continua bater, continua bater, continua bater. Se a porta não abriu, continua bater, continua bater, continua bater. Se a porta não abriu, continua bater, continua bater, continua bater. Se a porta não abriu, continua bater, continua bater, continua bater. Sente a pulsação, olha pra frente sempre. Pra gente ser feliz só depende da gente. Vai ser difícil alguém mudar a minha mente, porque sinceramente eu não acredito em duende. Aprovação dos parceiros, a ação vence o medo. Quando lembro não aguento, coração quase não cabe no peito. Tamo aí no sereno, aguardando o momento, na certeza de que os últimos serão os primeiros. Só eu sei dos leão que enfrentei, dos testes que eu passei, os que queriam minha derrota e o contrário eu provei. Quero sim só do melhor que a vida tem, não me contento com pouco por ser filho do rei. Progresso, irmão, tem que usar a cabeça, não quer morrer, peão. Então faz a diferença, você é maior do que todos os seus problemas. Mais forte do que pensa, tem coragem e tenta. Se a porta não abriu, continua bater, continua bater, continua bater. Se a porta não abriu, continua bater, continua bater, continua bater. Se a porta não abriu, continua bater, continua bater, continua a bater. Se a porta não abriu, continua a bater, continua a bater, continua a bater. Nem abra cadabra, nem abra ticesmo. Só na base da luta vou conseguir o que eu quero. E quem não quis intimidade com alfabeto, pro resto da vida vai ser inchado e concreto. Ação, reação, procedimento padrão. Nem tudo que é bom convém, né irmão? Coração na mão, descabelado na missão. Danada não, ainda tem ar no pulmão. Vamos pro arrebento, daquele jeito. Fazer dinheiro, manter o respeito. Buraco feito, não tem remédio, prepara os peitos. É só o começo. Cê tem um objetivo? Continua a bater. Cê tem coragem? Continua a bater. Se é isso que cê quer? Continua a bater. E todas as portas se abriram pra você. Se a porta não abriu, continua a bater, continua a bater, continua a bater. Se a porta não abriu, continua a bater, continua a bater, continua a bater. Se a porta não abriu, continua a bater, continua a bater, continua a bater. Se a porta não abriu, continua a bater.